Eu achei que o amor era só alegria, que bastava te dar o meu mundo todo dia. Mas no meio do riso também veio a dor. Quem diria que amar machuca, meu amor? Me entreguei sem pensar em me proteger. E hoje eu vejo que amar é se perder. É sorrir com o coração aberto, mas também chorar se não for por perto. Quem ama também sofre, também sente falta, também perde o sono, também se exalta. Quem ama se entrega sem medo de nada. Mas quando é ferido, a alma é quem paga. Quem ama também sofre, não é só prazer. Tem hora que a saudade vem pra doer. Mas mesmo com tudo, eu não vou negar amar você. Ainda é meu jeito de respirar. Não me arrependo, só queria entender porque o amor machuca tanto a gente sem querer. Mas se for ver tudo isso outra vez, prefiro a dor de amar do que não te ter de vez. Quem ama também sofre, e eu tô aqui esperando você voltar pra mim. Com o peito aberto, pronto pra tentar. Porque amar é cair e levantar.